você tão linda assim nessa clara manhã. Cheiro de mato no ar, toda a carícia do calor do sol pra você despertar. Som de quebra-mar e a nossa pele arrepiada. Rosa luz, madrugada. Cheiro desse amor que a marisia misturava. Praia Azul, Costa Brava. Sempre imaginei você tão linda assim nessa clara manhã. Cheiro de mato no ar, toda carícia do calor do sol pra você despertar. Som de quebra-mar e a nossa pele arrepiada. Rosa luz, madrugada. Cheiro desse amor que a marisia misturava. Praia Azul.